sura dos crentes. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Qad aflaha al-mu'minun. Com efeito, bem-aventurados os crentes. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Que são humildes em suas orações. Walladhina hum 'anil-lagwi mu'ridun. E que dão de ombros à frivolidade. Walladhina hum liz-zakati fa'ilun. E que concedem as zakat. Walladhina hum li-furujihim hafizun. E que são custódios de seu sexo. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Exceto com suas mulheres ou com as escravas que possuem. Então, por certo, não serão censurados. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. E quem busca algo além disso, esses são os transgressores. Walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. E que respeitam fielmente seus depósitos a eles confiados e honram seus pactos. Walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun. E que custodiam suas orações. Ulaika humul warithun. Esses são os herdeiros. Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Que herdarão al-firdaus. Nele serão eternos. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. E com efeito criamos o ser humano da quintessência de barro. Em seguida, fizemo-lo gota seminal em lugar estável, seguro. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Depois criamos da gota seminal uma aderência. E criamos da aderência embrião, e criamos do embrião ossos, e revestimos os ossos de carne. Em seguida, fizemo-lo surgir em criatura outra. Então, bendito seja lá o melhor dos criadores. Em seguida, por certo, depois disso, sereis mortos. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, sereis ressuscitados. E com efeito, criamos acima de vós sete céus, e não estamos desatentos à criação. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. E fizemos descer do céu água na justa medida, e fizemo-la remanescer na terra, e por certo somos poderoso para fazê-la desaparecer. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Então com ela produzimos para vós jardins de tamareiras e videiras. Neles há para vós abundantes frutas e delas comeis.